Lição 14. O macaco perdeu a banana. O macaco estava comendo uma banana num galho de pau quando a fruta lhe escorregou da mão e caiu num oco da árvore. O macaco desceu e pediu que o pau lhe desse a banana. Pau, me dá minha banana. O pé de pau não deu ouvidos. O macaco foi ter com o ferreiro e pediu que viesse com o machado cortar o pau. Ferreiro, traga o machado para cortar o pau que ficou com a minha banana. O ferreiro nem se importou. O macaco procurou o soldado, a quem pediu que prendesse o ferreiro. O soldado não quis. O macaco foi ao rei para mandar o soldado prender o ferreiro, para este ir com o machado cortar o pau que tinha a banana. O rei não prestou atenção. O macaco apelou para a rainha. A rainha não o ouviu. O macaco foi ao rato para roer a roupa da rainha. O rato recusou. O macaco recorreu ao gato para comer o rato. O gato nem ligou. O macaco foi ao cachorro para morder o gato. O cachorro recusou. O macaco procurou a onça para comer o cachorro. A onça fez que não ouviu. O macaco foi ao caçador para matar a onça. O caçador se negou. O macaco foi até a morte. A morte ficou com pena do macaco e ameaçou o caçador, que procurou a onça, que perseguiu o cachorro, que seguiu o gato, que comeu o rato, que quis roer a roupa da rainha, que mandou o rei, que ordenou ao soldado, que quis prender o ferreiro, que cortou com o machado o pau de onde o macaco tirou a banana e comeu. Presentemente, muitos cafés portugueses estão desaparecendo. A televisão tem em parte culpa disto. Mas os cafés ainda representam um fator importante na vida social do país. É no café que muitos estudantes estudam para os seus exames e que muitos negociantes fazem os seus negócios. É também o café o lugar onde se discute futebol, política, Deus, mulheres ou a vida dos outros, onde se escrevem poemas ou cartas de amor, onde se lê o Jornal da Tarde ou a última novidade literária. Também há algumas pessoas que vão lá exclusivamente para tomar café. Alguns cafés de Lisboa estão associados a movimentos políticos ou literários. Num deles, existe um busto de Bocage, o famoso poeta do século XVIII, que costumava frequentar esse café. Noutro, havia até recentemente um retrato de Fernando Pessoa, o poeta modernista, pintado por outro membro do mesmo grupo. Muitos cafés têm uma clientela especial que os caracteriza. Há cafés de literatos, de artistas, de comerciantes, de burocratas, de gente de teatro ou de desportistas.